EPFA, onde intercepta Peso 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0-8 e aciona 5537 no transponder. Centro autorizado Brasília no 380, após decolagem da pista 1-0 com curva direita na Arbor Elefa, após o Peso 1-7. Controle em 1-2-0-8-0, transponder 5537, o TAN-3517. TAN 3597 correto, portão 4, chama pronto para o SPEC acionamento. 3, 2, 5. 2, 5, 1, 3, 2, 5, 1, 9, 0, 4. 6, 4, 2, decolado 2, 3, 9, controle 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. 2, 0, 8, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 642. Livra 1500 pés na sua escuta. Flip 5514, Foxtrot confere, Aracaju, autorizado nível 190. Decolada 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle 120, decimal 8 e aciona 5553 no transponder. Uno 90. 3890 autorizado, Romeu Fox 018. De decolagem pistão 90, vento 090 graus 7 nós. Flip 5514, correto, empate 3, chama pronto para o espectacionamento. Air 6211, decolar 241, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, bom dia. Controle Salvador, Xenai 6211, vai cruzar meu pé, Israel. Xenai 6211, contato radar na decolagem, submontão 360 após 2000, direto Leda. 360 após 2000, Leda. Xenai 6211. Pedido 9809. Nessa minha identificação, está autorizado a chegada bom, forma para descida. A gente chegada bom, Pataú 9809. Está 3890, chama em Recife em 1251, alterna 12685. 9, zero, complete your approach, call on power 118, decimal 95. 1895, thank you. Approach American 9, zero, switch on the ILS to runway 10. American 9, check land gear, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 7 knots. Clear to land on 10, thank you, American 9, American 980 is landing gear down and locked. American 980, landing gear is down and locked, thank you. Okay, American 980. passarinho do 98209, tá invertido? Portão 3597, portão 4 autorizado, reporta, tá? Portão ao 3597. Por onde é isso? America 980, on the ground at 246, vacated via Tech 3 Fox, and contact ground 121, that's 19. 1219, vacated via Fox, thank you, America 980. Good morning, America 980. Let's clear up runway 10. 3325. Chame Recife 125, corrigindo. 12545, alternando 2685. 2685. Salvador, para 3517, com o PLT de 145, alternando Campinas, 4 horas e meia de autonomia para o TAM. TAM 3517, Pax via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera chame em 118.95, ajuste padrão. Gente, o TAM 3517, ponto de espera chamar a 118.95. Salvador, 1715, no portão 5 para puxa acionamento. 1715, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da América retaguarda, autorizado para o acionamento, reporta táxi. Coordenação após a América, puxa e a reporta táxi, 1715. 3597, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 5 nós. Autorizada a linha de decolar, pistão no zero, para 3597. Comandante 187, posição 62, apresentar questionamento. Colono 897, se coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da América retaguarda, autorizado, reporta ataque. Em coordenação após a América, está autorizado em coordenação com a equipe de solo, Colono 897. No 752, controle 208. 208, tá mais. Controle Salvador, alta 3517. Vai cruzando 1500. Arbor. 3597, contato radar super nível 380, perfil Arbor. É o 380 autorizado, perfil Arbor, alta 3517. Bridge. Approach Bridge, 3597, obrigado, hein? O filme pronto, 3597, é Bridge? Gente, aguarde. Aqui não, essa aí não é da nossa navegação, não. O Elefa. Ok, Elefa na proa agora, 35 no céu. Salvador, 3 4 para o pushback. Pic 5514-43 autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque. Boa noite, nosso site está com 8 minutos a bordo, 3 horas e 3 de autonomia, está na caminha. Quando foi o gol no 897, chamando o táxi? Ah, filho Matheus, está com 8,5, 3 horas e 3, alternando Campinas. Gol no 897, táxi via pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118,95, ajuste 1013, um bom voo. Autorizado pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, 118,95, 1013, o ajuste, boa noite, 97. Bom dia, prossiga. Oi, sou eu aqui, Índia. Solicito autorização de reboque do pátio 3 até o Ping End número 1. Kianqui Índia, aguarda para início do reboque. A aeronave da Trip vai iniciar o push no pátio 3, ok? Na escuta, aguardando. Ok, na escuta e aguardando. Salve, Salvador, voo 9715 com para-taxi 1976 a bordo. Autonomia 0345, operando galeão. Gente, voo no 7 no 5, seguindo a aeronave da companhia, prossegue como número 2, via Índia, no ponto de espera 7 18 9 5, ajuste padrão, tem um bom voo. Segue a aeronave da companhia, no ponto de espera 7 18 9 5, tem 3 no 7 no 5, obrigado. No 897, autorizado, ingresso, decolagem, o vento 070 graus, 04 nós, ajuste no 0, no 3. Autorizado, então, a decolagem, passou no 0, no 0, no 3, boa noite, 97. Cruzando nível 140, o TAN 35, 17. 17, aguarde. Passeio 9805, peço aproximação, chame agora a torre 108-95, bom pouso. Obrigado. Isso. Passo nível 1960, chame agora o centro Recife, frequência 1288, alterno 260, boa viagem. 288-260, obrigado, Tomé. 514 está com 36 a bordo, com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Recife para o táxi. 3633. 36. Bem, 36 a bordo, táxi via pátio Índia, ajuste 1014, 1895, ponto espera. Está autorizado o táxi via pátio. Da 208, boa noite, 97. Sole, Salvador, muito bom dia, boa noite, 97. Oi, 97, contato radar, super nível 360, perfil da El. 360 da El, noite, 97. Alfa Yankee India. Autorizado, inicial pushback, inicial reboque, reporte na saída do Patch 3. Alfa Yankee India, autorizado, início, reportarei para ingresso do Patch principal na saída do Patch 3. Tarefa, cheque trem. Sebastião, checado, sinal de 4 milhas, passagem 9809. 9809, pouso autorizado no 0, 090 graus, 4 nós, ajuste no 0, no 4. 1 no 04, pouso autorizado, passagem 9809. 7 no 5, após o pouso do ATR na final, ali mantém. Após a decolagem do voo, ali mantém. Varejo 9809 ao 03, solo 1209. 209, boa. Salvador, bom dia, passarinho do 9809, livrou na sua escuta. Passarinho 9809, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, passagem 9809. Pela remota 3, para a remota 3, passarinho do 9809. 5 ao 05, controle 208. 7 no 5, 208, obrigado. Bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque aqui da remota 14 para o gate 10. Venha Arbor, 17 no 5. Tripe a teta esteira do Boeing da Gol, quando pronto, autorizado, decolagem, 090-39. 5-4, a tripe, autorizado, decolagem, a teta esteira. Salvador, muito bom dia, até 3-1-5-3, informação Fox Trot. 3-1-5-3, bom dia, solo, 1-2-1-9. Obrigado. Sequência 1251, hotel 3325, boa viagem. Receita em 3251, alterna 3325, tem um bom dia, boa noite, 97. Você pega acionamento do 607, número 9. 307, autorizado, você pega acionamento. Ok, presidente. É o hotel 3153. 3153, autorizado para o Galeão, nível 3, tá, 0, galera, aí, controle tá 10, roda a pista 10, vira a curva direita. Saída da El, lei da Foz da Beatriz, controle 0, deixa uma 8, roda 5563. Consegui copiar apenas o nível autorizado, por favor? Nível 360. Galeão 360 autorizado, volta com a porta, calda 10, curva direita da EOLE, da Pós Príncipe 208, controle 5563, outra coleta 3153. 3153, correto, para o pushback. Semana para o pushback, está 3153. Vai a Puka Departure 52190, 551 Foco.